Começando mais um 99 Vidas Bônus! Esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas! Seja muito bem-vindo! Eu sou o Jorge Vezeres aqui da... Evandrilson de Fritos! Olá, jovens! Bruno não tá aqui, foi para um concerto. Ele foi para um concerto? Foi um concerto, né? Não, apresentação de TCC. TCC da filha apresentação dele. De TCC, né, mamãe? Concerto é foda. Carro quebrou, né? Foi no concerto. O último bônus do ano, o Bruno não tá aqui. Que tristeza, hein, Bruno? Lamentável, hein? Edu, coloca um áudio bem feio, assim. Os xingamentos a lá, Caio, do comentarista, Caio. São 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou. Ele é um bananão. Bobão. Quer que seu bobão. muito bem. Olha só, vamos falar sobre um podcast póstumo aqui. Esse é o último podcast do ano. E o ano acaba com uma notícia, né, bombástica já esperada. Não vai ter mais E3. Pra sempre, caralho, né? Eu achei que você ia falar Cariano envolvido com um saco de bolas. Supostamente. É. Eu fiz questão de botar, hein. Isso. Mas a E3 aqui, né? Morreu. De vez, né? Subiu no telhado, mais como diz a minha avó. Cara. E aí, algumas pessoas passaram o ano inteiro. Foi de Americanas. Cara, Americanas tá aí, vindo da Silva. É. Tá aí capengando, mas tá aí. Mas não tá aí, né? As lojas abertas, o site vendendo pra caralho. Né? Não sei como é que foi de Americanas aí. Foi de Americanas é o quê? Está funcionando? Vendendo? Será que deu certo a recuperação judicial aí? Não, é. Pode ficar quieto porque eu tenho informações privilegiadas. Então deixa quieto, compadre. Olha só. E3, cara. E3 é um dos maiores eventos, se não o maior evento de videogames aí. Historicamente, se a gente pegar historicamente. Sim. De todos. Eu lembro de cara, assim, tá? E3, Tokyo Game Show. Ainda tem a Tokyo Game Show até tem, hoje? Tem. Né? Eu acho que na minha cabeça vem isso. Na época das revistas, tá? Quando eu chegava a revista. Ah, aconteceu o E3. Ah, aconteceu a Tokyo Game Show. Era o que eu via bastante, assim, antigamente. E pra mim, a E3 ela é a representação. Uma pena nunca ter ido. Eu sempre quis. É um sonho, né? Ir pra E3. Mas passou também, né? Não tenho mais esse sonho. Nem tem mais evento, né? Tem substitutos da E3, né? Quem é o substituto da E3? O mais próximo é até na mesma época é o agora o Summer Game Fest, né? Que é produzido pelo chapa aí do Game Awards também. Esse Summer Game Fest parece. Sabe o chapa é muito bom, mano. Parece aquele negócio tipo assim: você tem um evento. E aí os sócios brigam e aí o cara cria um evento igual com outro nome. A sensação que eu tenho é que é isso. Mas aí, né? É meio que isso mesmo, porque ele chegou a colaborar com eles no, nas últimas E3 aí pré-pandemia, depois ele ia produzir um negócio, acabou caindo aí, e ele meio que tomou o lugar mesmo, né? E a ideia dele... Tem bastante anúncio, né, mano? Pois é, o negócio deles é muito tem isso. Tem painel? Né? Não lembro da Summer Games. Não teve painel, mas ele esses últimos dois anos ele teve show floor. Tipo, demos pra galera jogar e esse tipo de coisa, sabe? Já teve, começou a ter público também, acho que nesse ano foi o primeiro, em algumas coisas. Então ele tá começando a se... Só que, tipo assim, não era uma parada de eventos igual era o LA Convention Center, era um lugar aberto, que tinha várias... Eles alugaram um lugar diferente lá em Los Angeles, que tinha várias... Tinha umas paradas abertas, aí tinha vários prédios no mesmo lugar, e a galera entrava, esse aqui é o prédio, esse espaço é de tal publisher, esse é de tal, esse aqui de várias... Tinha um espaço com, tipo, um tanto de publisher junta, developer junta, de vários tamanhos, assim. Então, eles fizeram coisas diferentes, assim, sabe? Em relação ao que era a E3. Então, é um evento com um pavilhão gigantesco, igual era o da E3, que é porque era focado realmente pra galera poder jogar. A E3 tinha coisa além disso, né? Mas o Summer Game, ele é meio parecido com algumas coisas do The Game Awards, assim. Eu sei que um é premiação e o outro é um evento, né? A questão do que eles têm, ele tem o Summer Game Fest Live, né? Que é uma transmissão que é sobre, como o Evan falou, anúncios, assim, né? E tem muita propaganda no meio. Né? Que apresenta, movimento, né? Legal, mano. Isso, sim. É a mesma coisa. O Summer Game, ele é do Geoff Keighley? Sim. É. O carinha lá que apresenta o Game Awards, né? Que é esses eventos são dele. Eu imagino que ele deve ter investidores aí de sim. Por trás e tal, mas são produções da empresa dele, de mídia dele. É, ele é do Game Awards, o Spike Video Game Awards. É, o Spike era antes, né? O Spike era o que tinha na TV, né? Que ele fazia junto com a TV. o Game Awards, que virou uma produção dele a partir de 2015, eu acho, ou 14. Posso estar errando aí o ano. Uma produção própria dele, porque ele tinha essa parceria com a Spike, que é um canal de TV dos Estados Unidos. Ele tem alguma coisa com a Gamescom também? Então, a equipe de produção dele tem uma parceria com a Gamescom e eles produzem um evento pra Gamescom também, que é mais ou menos o mesmo esquema também. Só que voltado pra Gamescom. Fortíssimo esse cara, hein? Jesus amado, né? Muito, muito forte. Eu tava vendo a timeline aqui do Summer Game Fest, primeira edição em 2020, durante a pandemia. Segunda edição em 2021, durante a pandemia também, né? Várias lives, assim. Aí em 2022 teve um evento mais presencial. Primeiro que teve esse esquema que eu falei, que começaram a ter também as demos pra galera jogar e tal. Isso. E aí o 2023 é que foi o, né, tipo E3, né? Foi o mais próximo, ainda não é igual, mas expandiu essa ideia do que foi o de 2022, assim. 2024, então, vai ser uma explosão. Eu imagino, né, que vai ser o maior de todos aí. Vai ser um negócio gigante. Mas, historicamente, assim, por que a E3 acabou? Então, ela teve algumas paradas que aconteceram durante os anos que foram fazendo ela meio que perder a relevância e a necessidade mesmo de existir, né? A gente começou a ter, primeiro, publishers que passaram a fazer eventos próprios. A primeira grande, assim, que fez um evento concorrente direto foi a própria EA. Ela fazia o EA Play na mesma época, em Los Angeles. Tinha o seu próprio espaço, a sua própria transmissão. Ela passou a fazer coisas separadas. E a gente começou a ter publishers e empresas grandes não participando da E3 mais também. Activision ficou de fora, PlayStation ficou de fora. E o que eu tô falando de não participar da E3 é, de fato, não ter espaço físico lá, né? Não ter, não estar lá, não estar com um stand grande lá fisicamente na E3, que é isso que importa mais, né? A gente pensa muito nas conferências, elas fazem parte da programação da E3, mas elas não eram atreladas exatamente à E3, né? No sentido de, eles não dependiam da E3 muitas vezes pra poder fazer, não era no mesmo lugar, né? Era em lugares diferentes. Só eram geralmente os lugares onde você fazia os anúncios, e na E3, que era a feira, as pessoas iam jogar, iam ver demos fechadas, ter entrevistas e esse tipo de coisa, né? Então a gente começou a ter empresas que pararam de participar porque passaram a fazer as suas próprias coisas. A Nintendo foi a primeira que mudou para um evento digital, no caso das Directs, né? Então, antigamente, essas empresas tinham eventos todos físicos lá em Los Angeles durante aqueles dias. A galera ficava indo de teatro ou de auditório para auditório para poder ver essas conferências. A Nintendo começou fazendo a digital. Todo mundo, eventualmente, passou a fazer, em sua grande maioria, digital, já que as conferências ficaram populares por causa das transmissões online, né? Não tem como o negócio ficar popular sendo só para quem tá lá. Em Los Angeles vendo, né? Então, ele ficou popular por conta das transmissões, né? Muitas vezes tinham gravações que a gente via depois, assim, antigamente, mas as transmissões ao vivo foi o que tornaram elas muito populares, assim. Que é uma coisa que muitos eventos acabam perdendo por não fazer essas transmissões, né? A própria CCXP da vida, a CCXP já é um evento gigante, né? De cultura pop. Mas o fato de não ter as transmissões dos painéis não deixa ela crescer mais do que está hoje, sabe? Porque quando você transmite um painel desse, faz uma transmissão global. Eu lembro que eu estive em 2019 e teve o painel lá de Mulher Maravilha 1984, né? Que tava a Gal Gadot, a Perry James. Com os atores, né? Tava o elenco lá todo e tava todo mundo com as pulseirinhas, assim, do filme e tudo. E aí, esse painel foi transmitido globalmente. Então, isso poderia ser mais comum, né? Como se falava bastante sobre a San Diego Comic Con, que era o famoso Hall H, né? O Hall H lá da San Diego Comic Con, que é onde tem os principais painéis dos grandes estúdios, os principais anúncios acontecem nele. E aí você fica sabendo por foto, por vídeo vazado, sabe? Eu sei que isso pode ser uma visão que eu tenho do universo de videogames aqui, que eu sempre amei, cara, os painéis da E3. Aquela parada de o dia da Sony, o dia da Microsoft, e aí eles, né, apresentando tudo. Eu acho isso muito legal, cara. Como fã, assim, vendo de longe, muito massa. Pra quem tá lá, deve ser muito mais massa ainda, sabe? Eu acho que transmissões são importantes, assim. Ainda mais hoje em dia, que é tudo transmitível, sabe? Você guardar aquilo pro evento é meio reducionista na minha visão, sabe? Sim, isso. isso foi um dos fatores, assim, que na época popularizou a ideia da E3 assistir online, né? Só que aí também... Demais. Só que aí também mostrou que não precisava ter a E3 pra isso, né? Exato. Pra esse tipo de coisa. Que todo mundo assim, podia ter a sua própria E3, né? Tipo... Exato. Os estúdios fazendo os seus. Isso acontece bastante no mundo do entretenimento. A gente tá vendo isso acontecendo com a Disney, né? A Disney tem sua D23, que ela faz os anúncios e ela... Inclusive, em 2024, vai fazer uma versão brasileira da D23. Então, é um evento que acontece a cada 2 anos. Então, ela pode fazer um evento nos Estados Unidos em um ano e no ano seguinte fazer um evento no Brasil. Sim. Por que ela estaria numa CCXP? Por exemplo, em 2023, ela não esteve na CCXP. Porque ela já tem o seu evento próprio, divulgando suas próprias coisas, suas próprias marcas. Porque eu lembro o que acontecia muito com a Sony, né? A Sony presente na E3, cara, todo mundo quer assistir o que é que a Sony vai apresentar. E aí ela, consequentemente, ela tá divulgando todo mundo da E3, sabe? Porque vai estar todo mundo lá por causa da Sony. Você vai acabar vendo o Microsoft, você vai ficar vendo a Nintendo e etc, né? Então a galera tá preferindo criar seus próprios eventos. É muito mais caro? É muito mais caro. Mas, né, talvez valha a pena. A Netflix tá fazendo isso com o seu Tundum, né? Tundum aconteceu em 2023, era um evento menor. 2023 foi enorme, enorme. 2024 promete ser maior ainda. É, e você joga os holofotes tudo pra você, né? Pra você, né? É quando você é uma empresa grande o suficiente, porque quando a Netflix faz um evento desse tamanho, os portais falam, toda a galera que produz conteúdo de cultura pop fala. Tudo se concentra nela, né? Sim. Não distribui atenção. E é mais barato, não tem como, cara. A gente sabe que é uma bica estar exposto nesses eventos. Exato. O cara pega ali um pedaço muito menor, e faz o dele e tem talvez até mais visibilidade do que estando num evento gigante desse. A Sony, quando deixou de participar do evento em 2019, inclusive entre 2017 e 2019, a gente teve quase um terço dos expositores que tinham E3 deixando de participar. Uma coisa que ela falava, eu prefiro estar em eventos menores durante o ano, mas que são eventos voltados bem pro público e mais nichados, e estar presente em diversos lugares do que concentrar esse tanto de dinheiro pra estar presente em um lugar que tá cada vez mais caro de estar, porque a ESA, que é o órgão que geria a E3, não cobrava barato e cada vez cobrava mais caro o espaço. E ela falou, cara, esse investimento não faz sentido, assim, sendo que a maioria do tráfego que eu ganho em relação a esse período da E3 é online, né? Sim. E esse tráfego online eu posso adquirir ele de várias formas diferentes. O tráfego físico, pessoas experimentando meus jogos, eu vou ganhar em outros lugares, não vai ser aqui, vai ser em shows menores, no caso eles falavam dos Estados Unidos, né, pelo país inteiro durante o ano, né, todas as PAX, outros eventos, cons, qualquer coisa con que tem durante o ano, eles estavam lá com stands menores e no fim das contas chegando em mais pessoas fisicamente do que estando na E3, né. E foi foda que 2020, que seria o ano que a ESA tinha preparado pra ser o ano de E3 com mais público, ia ter quase 20 mil pessoas de público lá, foi o ano que, do Covid, né? Então, eles não puderam aproveitar esse novo momento, porque se eles estavam perdendo com as empresas, a ideia era expandir a presença do público e fazer até uma coisa que a BGS fez aqui, que era dar mais espaço para criadores de conteúdo e outras coisas que fossem trazer... Levar pessoas, né? Exato, trazer a galera pra assistir, né? Pra assistir não, pra ir na feira, né? E aí foi o ano do Covid, não, a E3 2020 não ocorreu, né? E aí 2021 ela não teve nada, né? E em 2022 teve um evento digital. Esse ano era pra ter tanto digital quanto físico, não teve também. Então assim, ela tava com esse problema com os seus... com as empresas. Ela tava querendo começar a expandir pro público, mais ainda, ela já passou a ter o público desde 2018, se não me engano. De fato, a galera poder comprar, porque ela passou a ter, nos anos anteriores, mais presença de público, mais de acordo com promoções, dando para os expositores, dando tickets públicos para os expositores, para os expositores poderem levar o público também como forma de promoção. Então, assim, no momento que ela precisava virar o jogo, virar o formato dela, foi um ano que ela não pôde nem fazer o evento, né? E aí... Com esse tempo, ela, durante a pandemia, ela não conseguiu se adequar, não conseguiu produzir algo que fosse muito atrativo nem para o público, nem para as empresas, e perdeu força dos dois lados, né? Não. O que gerou aí, no caso, agora, essa ideia de que a ESA falou que não vai produzir mais E3, né? É um fim lamentável, né? É sempre triste quando a gente ouve esses. Mas era esperado, né? Como ele falou, desde a pandemia a gente já falava, pô, e aí, 3 morreu? E aí, quando que vai? Pois é, eles fizeram esse. Em 2021 eles tiveram digital, 2022 eles não tiveram nada, 2023 também não tiveram nada, era pra ter os dois, não tiveram nada. Evandro, desde 95, cara. É, mas é isso aí, cara, o ciclo. Doideira, né, mano? Ciclo da vida, já dizia o Rei Leão. É. E aí, alguns eventos conseguem se renovar, né? Mas é, não foi o caso da E3, né? E aí, infelizmente, acabou. Obviamente, os grandes momentos da E3 vão ficar marcados pra sempre aí, né? Os grandes painéis, as grandes revelações, os grandes momentos, né? Os lançamentos de trailers esperadíssimos, anúncios esperados também. Era muito comum a gente esperar a E3 porque era o momento em que, sei lá, a Sony, a Nintendo, a Microsoft em anunciar um novo videogame, sabe? Um novo jogo, uma franquia que tava voltando. E tem esses momentos especiais realmente a E3, né? É realmente um mudou, negócio, né? Meio melancólico, né? E essas empresas grandes hoje em dia, no geral, fazem menos jogos. Então, os anúncios são mais pontuais. Os jogos são cada vez mais caros, né, Felipe? É, pra fazer. Então, assim, os anúncios são momentos mais pontuais, são momentos que eles querem poder dominar a comunicação daquele momento, então não quer dividir a atenção. E a ideia da E3 era quase que aquele momento de competição, assim, quem vai fazer mais barulho? E nenhuma empresa quer isso, na verdade. Eles querem ter o momento pra eles, né? Cada um quer ter o seu momento do tráfego que a gente falou aí de novidades. A galera quer, as empresas querem dominar sozinho, né? E você vai ficar competindo pra ver quem tem o anúncio mais importante. Quem ganhou a E3, né? Sendo que você tá anunciando você mesmo produtos, mais de um produto ao mesmo tempo, e você tinha toda aquela parada, pô, pra tá na E3, você tem que ter uma demo foda, um trailer foda, se você vai estar lá no show floor, você tem que preparar uma apresentação, isso tudo tira do tempo dos developers fazendo o jogo, pô. Sim. Então é. Para as empresas, principalmente as publishers grandes, como eu falei, estão fazendo menos jogos, gastando mais dinheiro pra fazer os jogos, precisando de mais tempo, mais pessoas. Os recursos que você tinha que tirar pra poder estar dentro da E3 não fazia mais sentido, sendo que eles não resultavam exatamente num diferencial muito grande, né? Você consegue, a Sony principalmente durante a geração do Play 4, ela se firmou muito na comunicação durante as E3, assim, as primeiras E3 daquela geração, né? Mas ela seguiu com esse engajamento mesmo quando ela abandonou a E3, né? Então, ela é um exemplo de como eles não tinham essa necessidade, né? Então, infelizmente, foi um evento que ficou pra trás mesmo. Não só de outros eventos, mas da indústria em si. Não vai falar que gostava, que tinha nostalgia, mas na prática não virava, né, pra ninguém, assim. Sim. Eu lembro que eu tinha foi alguém da Disney, não foi alguém da DC que falou, que muitas vezes eles começavam as filmagens por algumas cenas específicas, porque eram as cenas que iam estar no trailer. Isso é doideira. Eles pensavam muito no que era feito pro trailer, porque o trailer ele ajuda muito a vender. Hoje em dia talvez não seja mais a mesma coisa, né? Mas antigamente o trailer vendia muito os filmes. E aí, às vezes a produção era totalmente atropelada por causa do produto de evento, marketing, né? Do trailer. É, não tem como. Tem jogo que a verba de marketing é a mesma, mesmo valor da verba de desenvolvimento. É. Tipo, é muito importante, sabe? Esse planejamento de como a gente vai vender o nosso produto. E aí, participar ou não desses eventos faz parte desse planejamento. A gente, cara, é muitos milhões, a galera não tá ligada. A galera, pô, a gente pode gastar, sei lá, 10 milhões pra estar aqui por 3 dias, ou a gente pode gastar 7 e fazer uma parada só nossa. 7 jogando alto, talvez até menos, sabe? E aí, isso no fim do meio do ano, pra fechar o caixa lá, conta muito, tá doido. Ainda mais pra uma empresa menor. Tudo a culpa da Nintendo, que criou a Direct. Ih! Popularizou a Direct. O pessoal percebeu, né, que ali, opa, vale mais a pena ali, né? O mundo assiste, dá milhões, repercute, se for coisa bombástica, tem anúncio em todo lugar, é mídia orgânica. Bota lá o tiozinho pra fazer o barulhinho lá dos dedinhos, é isso aí. Anunciou um Mario na Direct, filho, vai sair no site, todo mundo vai falar sobre, não tem como. Se anuncia na E3, a notícia é E3, aí tem uma lista com um monte de coisa que saiu junto. Né? Não é o mesmo holofote. Vamos aqui responder umas duas ou três perguntinhas, né, pra gente fechar o ano aí? Manda. Falando com os nossos ouvintes, podemos falar sobre política aqui? Puta, depende. Quem perguntou? É esquerdola igual nós? Não. Ah, então pula. Ele que lute. Pula, né? Censura? Até quando? Não, vamos responder aqui que perguntou. Vai, faz sentido a pergunta? Aqui. O Edgar Bartolini Neto falou assim: vocês até ano passado metiam o pau no governo Bolsonaro. E muitas tinham razão. Mas porque o Jonas e o Evandro estão caladinhos com as atrocidades desses 11 meses do governo Lula? É pra passar o pano? PS. Ano passado eu votei nulo antes que me julguem de Bolsonaro. Se você votou nulo, você votou Bolsonaro. É, então é. Primeiro quem votou nulo não devia nem opinar. Pois o Bruno uma vez fez o melhor comentário sobre política. Voto em propostas, não em candidatos. E isso eu passo para os meus alunos. E aí nenhuma proposta dos dois servia pra ele. Ele foi lá e anulou. Exatamente. Aí é fácil criticar, né? É, você... Ô Edgar, se você não votou em nenhum e nem outro, fica difícil você criticar, hein? Não é porque eu vou... Não foi a sua escolha, né? Você não teve a sua derrota política aí. Você tem que aceitar o que vier, pô, é? Exato, se você não escolheu, caralho, né? Não, e eu fico muito curioso no que eles chamam de atrocidade. Eu também queria saber, né? Tem algumas coisas realmente que são questionáveis, a parada lá das taxas, mas muitas das coisas que o Lula fez foi tentar corrigir as merdas que o Bolsonaro fez nesses 4 anos, né? Não, tem um monte de empresa fechando, tem. Parte do meio ambiente tá merdosa pra caralho, tá quebrado, também, igual né? O Brasil tá quebrado, caralho, né? 4 anos de desgraça, né, nesse país, né? É, então, mas aí, a pandemia, cara... pandemia e tudo, né? Galera, sei lá, tem uma galera que se apega muito a um contra o outro, sabe? Eu particularmente, eu tô bem satisfeito de ver que muitas coisas estão andando no governo, sabe? Principalmente as relações internacionais, você vê... A diplomacia, que é uma coisa que não existia do país com outros países aqui, você vê que o Bolsonaro não é uma pedra, né? Cavalo da porra. Um cavalo da porra. E aí você vê algumas coisas andando. E obviamente que surgindo, a gente fez podcasts que a gente criticou. A gente não falou em algumas aberturas? A gente falou da... As decisões erradas, sobre Dana a Mose, visão sobre tal, videogame. Vez, é. Né? Lembra da... O Lula falou sobre videogame, a Ana Moser falou sobre videogame. Sim. E sobre, né, essas. E a gente criticou, cara. Não tem isso de. Esse negócio de passar pano pra política é a maior bobagem do mundo, sabe? Você só não tem que ser. Fechar os olhos pra realidade. Porque 11 meses de atrocidades? É, eu queria saber o que eu chamo de atrocidade. E outra, na época do. Assim, não acompanho política, ainda mais agora que eu nem tenho mais Twitter, então chega em mim menos ainda. Só que na época do Bolsonaro, toda semana ele falava uma merda, cara. Exatamente. Que merda que o Lula falou nesse tempo todo, sabe? Merda nível Bolsonaro. Pode ter falado uma ou outra, mas nem se compara ao que a gente estava tendo ao que é hoje em dia, sabe? E aí você pode não gostar, beleza. Pode falar que ele é ladrão, sei lá, qual que é o seu argumento pra não gostar do Lula. Mas comparar, meter 11 meses de atrocidades, me parece que você é um direitola triste. Porque não é o seu espectro político que ganhou. Exatamente. Carlos Silva, features como as do DualSense são um plus que deveria ser adotado pela indústria ou no uso real? Passando hype, não agregam? Eu acho que agrega bem, mas tem que saber usar. Depende do jogo. As coisinhas lá do controle, do jogo lá que tem o demo e tal. Sim. Que inclusive é um dos poucos que usou bem pra caralho, né? Exato, é. O pessoal às vezes não tem, assim, é muito complicado fazer isso, o pessoal não, ninguém vai usar. E aí eles não gastam desenvolvimento em cima disso, né? O que você acha, Felipe? Eu acho que, na real, vários jogos melhoram bem com o uso. O Alan Wake tem uns negócios legais, por exemplo. Tem. O Returnal, a gente falou muito bem. Porra, sabe o que eu achei muito bom do Alan Wake, cara? Pelo menos eu não joguei no jogo que tinha usado isso. O fato daquele touchpad maior lá do meio do controle, cada lado dele você habilita uma coisa. É, alguns jogos tem. Tipo, ele é um botãozão, mas eu nunca tinha visto, não. Achei bem foda. E aí você abre o mapa e o modo mapa mental lá no mesmo botão. Inclusive pelos vazamentos que a gente teve da Microsoft aí por conta da toda a treta que teve lá da compra da Activision, né? Eles estão preparando um controle desse jeito também. Então vai virar eventualmente vai ser o padrão. O normal, mais, o padrão, né? Eu acho bem da hora, mas tem que saber usar. Pra falar, só tem aí e tá jogado, meio merda. Mais uma perguntinha aqui. Quais são as sequências de jogos que vocês gostariam que existissem? O Pedro Lombardi mandou aqui. Sequências que não existem e que seria massa existir? The Last of Us 3, Red Dead Redemption 3. Vai ter, né? Vai ter o The Last of Us 3, né? Em algum momento, né? Que mais poderia ter sequência agora? Mario Odyssey 2? Mario Wonder 2. Mario Wonder 2? Com certeza aí. Diz aí um aí, Felipe. Sei lá, eu pensaria Uncharted na... de 5? Não, não acho que não. Tô de boa. Não? Não? Tipo assim, eu pensaria mais jogos que precisam de sequência, jogos que eu acho que a história precisa de uma sequência. Entendi. É, tipo o Half-Life, que a gente veio falando aí, dois, parou no 2. A história não tá finalizada, sacou? Witcher 4? Vai ter, né? 3 vai ter. Tá inclusive anunciado. Porra, um bom Portal 3 não te pega não, Felipe? Me pegaria, mas eu acho que ele precisa, igual é a parada que ele falou aí, sacou? Aham. Eu queria um World of Warcraft 2 com gráficos de GTA pra videogame. Não faz sentido nenhum isso. Por que não? Tem, caralho. Não tá agora na agora da Activision aí, né, da Microsoft aí? Faz aí os bichos aí pro Xbox, caralho. Faz um rebrand. Pega o mesmo World of Warcraft e coloca um gráfico de Witcher 3 aí. Como se fosse mais fácil, né? É a moleza fazer isso, né? Arquivo transformar em Witcher 3. Isso, é. Um remake de Chrono Trigger? Não, né? Remake não. Aí não é sequência, porque tem a ver com sequência. Falou sequência. O Half-Life 3, mano? Acho bom. Eu acho que é um exemplo. Um exemplo que eu penso é esse. Cai nessa que o Felipe falou, né? Um jogo precisar de uma sequência pra mim tem que ter a ver com a história, assim, porque... A história... Qual que é a outra razão? Gameplay? Gameplay, qualquer outra pessoa pode fazer parecido, então. De outro jogo, né? Deixa eu ver aqui. Um Skyrim 2? Ah, não. A gente não vai jogar essa bicha. Não joguei nenhum inteiro, vou jogar o outro. Mas o 2 eu jogaria, porque deve ter a jogabilidade melhor, né? Não vai ter, você sabe que não vai. Starfield tá aí pra provar aqui, não. Meus amigos, eu tentei, tá? Eu sei que as pessoas têm muita gente apaixonada por Skyrim. O combate sem colisão, foda. Eu acho que é apelo nostálgico, tá? É apelo nostálgico. Porque na prática, meu Deus do céu, mano. Skyrim não dá. Só a música. Me dá a música. Exatamente. Um Portal 3? Aí, ó. Aí, Felipe. Eu adoraria, mas eu não acho que precisa. Se nunca mais tiver Portal, tá de boa. A história tá fechadinha no 2 ali. Um Stardew Valley 2? O Valley ele tá fazendo lá, né? Não é Stardew Valley, mas... Tá fazendo o Chocolatier lá. É, o do chocolate. Não. Se o Bruno tivesse aqui, talvez um Persona 6? Isso aí vai ter também, com certeza. É, eu tô falando tudo sequência que vai ter, né? Isso vai dar, né? Videogame é isso aí, mano. Criou um jogo, deu bom, faz continuação. Por exemplo, um jogo que não é bom, é da geração passada, o jogo não é muito bom, mas ele tem um mundo interessante pra caramba, e o final dele indica uma sequência que seria super interessante, que é o The Order. Olha, não joguei até hoje. É, a ideia dele é muito boa, né? Que você tem esses... Você tem os, meio que uns templários que estão aí desde a época do Jesus mesmo, e a galera, tipo, é essa ordem, e aí que é a ordem que você joga lá. E o jogo se passa em Londres... E você tá inicialmente lutando contra uns bichos que é tipo uns lobisomem. E eventualmente você descobre que além dos lobisomem tem uns vampiros também. Que são tão antigos quanto a ordem é antiga. E você tá combatendo esses lobisomens inicialmente com a ordem lá em Londres. Só que você começa a ter uns aliados que é uma galera que veio da Índia. Que também tem esse... Também tem a sua própria ordem e tal. E aí, no final do jogo, dá a entender que numa sequência eles iriam pra Índia, sacou? E aí, pô, esse jogo, a sequência eu acho que seria interessante, porque é um jogo que ele é meio estranho, assim. Ele não é que ele é ruim, mas ele é curto, são poucas missões que são de fato boas, assim, no sentido... Eles usam bem as mecânicas, que eles têm as armas meio malucas. O combate, os bichos são meio que tudo igual, assim, as lutas contra os lobisomens. Então uma sequência ia levar a história pra frente e ia ter essa oportunidade de refinar as boas mecânicas que o jogo tem, sabe? Então esse é um jogo que eu acho que seria legal, interessante ter uma sequência, mas nunca vai ter, porque não vendeu bem o bastante, foi uma decepção na época pra muita gente, sacou? Esse tipo de jogo eu acho que seria interessante ver sequências, mas não vai rolar. Entendi. Gente, fechamos aqui o último bônus de 2023. Agradecer a você, nobre amigo ouvinte, que esteve com a gente durante todo o ano de 2023 e está com a gente, né, há muitos anos. É... Feliz ano novo, né? Boas festas, fique bem aí. Lembrando que a única semana do ano que não tem nem 99 vidas normal, nem o bônus, é a primeira semana de janeiro, né? Primeira semana de janeiro aí. É um pequeno descanso, né? Pequeno descanso aí para voltarmos renovados para o ano seguinte, 2024. E a gente já começa... Né, com as comemorações aí dos 14 anos do 99 Vidas. Tá maluco, muito tempo, meu Deus. Muito tempo, né? Muita estrada aí. Muita água rolou aí já, né? Poucas coisas acontecem durante 14 anos. Exatamente. Mas estamos aí na atividade, entregando todas as semanas podcasts aí pra alegrar a sociedade brasileira. Afinal, podcast é arte, né? Então, olha arte a alfinetada, quem pegou, pegou. Mas... Podcast, os caras repercutiu, né? Isso no nosso grupo? É arte pra caralho. Qualquer coisa que, na minha visão, qualquer coisa que transmita alguma emoção pra alguém é arte. Eu também sou dessas visões. Concordo demais. Se emociona, se faz sentir, faz sentido, né? Como se fala aí. Olha aí a frasezinha do Orkut. Querem desejar aí alguma coisa pros nossos ouvintes? Agradecer mesmo, mano. Mais uma vez. Tá nossos patrões gente, aí, rapaz, nossos né? patrões, dando essa moral. Só tá aqui por conta de vocês, sabe? Exatamente. Disso. Espero que a galera não perca isso na cabeça, que a gente depende deles mesmo pra estar aqui do jeito que a gente tá toda semana, com dois programas, um programa nesse nível. É a galera que faz a gente aqui. A gente sabe que a gente tem condição de fazer o programa da forma que a gente faz, mantendo as nossas opiniões, as nossas convicções, tudo do nosso jeito, porque tem gente que gosta, tem gente que apoia, né? Então, muito obrigado mesmo. Com pouquíssimos anunciantes durante o ano. Sim. Dá pra contar nos dedos de uma mão no Lula aí. Cadê o ouvinte? Hater do Lula. Mas é o que o Felipe falou, cara. Graças ao apoio da galera, a gente paga o servidor, paga o Edu. Paga bem o Edu, todo o trampo que ele faz. E não é pouco. Ele tem de todo durante o ano programas enormes. Tanto no programa regular, quanto no programa bônus. E pra galera que não sabe, a gente paga o Edu por minuto. E paga com prazer, sabe? Porque o Edu, como o Juras fala, é o quinto Beatle. Ele participa, ele entrega, só não tá aqui mano. Falando. Ele entrega um trampo que, porra, no começo o Juras até relutou em passar, porque era muito carinho que o Juras e o Bruno tinham pra editar, mas o Edu conquistou essa confiança e, porra, o Edu, mano, não tem 99 vidas sem Edu, sabe? É um dos poucos podcasts que eu consigo confiar mesmo no que o Edu tá colocando no podcast ali, cara. Sim. Realmente ele tem não só a visão, porque tem editor de podcast que tem a visão mecânica, né? Normal, sabe? Mecânica, ele coloca a musiquinha, faz lá o corte a um ou outro ali. O Edu, ele tem a visão também de editor, né? Ele consegue ele entende encaixar melhor os papos, né? Sim, ele, como ele é do ouvinte também, ele gosta do projeto, ele sabe o que vai ficar bom no 99 Vidas. Então, e a galera que ajuda aqui, mano, não é papo, continuem. Ajuda demais a grana de vocês. E aproveitem o ano, aproveitem a vida, se a gente ficar ficando cada vez mais velho, mais reflexivo. Mas a gente curte fazer, a gente falou disso em um programa recente também, algum bônus aí. E tomara que chegue, sei lá, ao 999. Aí vai ser uma história mais bonita ainda. Muito bom, muito bom. É isso, nos encontramos no ano que vem. Tchau, boas festas. Fiquem bem. Yesterday. agora.